Bom dia a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradeço muito a oportunidade de estar nesta manhã numa casa tão alegre, tão festiva, que revela o sentimento que a religiosidade deve despertar no homem entre tantas qualidades, tantos valores, que é a alegria. Por muito tempo a religião passou uma imagem, uma mensagem, de que o homem, para se ligar a Deus, ele tem que estar introspecto, tem que estar somente voltado para o seu mundo interior, cabisbaixo, fechado, oprimido, se sentindo vítima da vida. Quando que, na verdade, a espiritualidade, quando ela movimenta no mundo as ideias religiosas, é para que a alma humana se eleve e se torne feliz, alegre, encha-se dessa alegria que a natureza nos traz, que o mundo revela. O mundo tem muitos momentos caóticos de transformações, fazem parte das leis naturais que regem o planeta. Mas logo em seguida vem longos períodos de harmonia, de paz, de tranquilidade, de crescimento, porque a vida tem uma das propriedades mais fantásticas, que é a capacidade de renovação e crescimento e transformação, porque ela é algo divino. Ela é algo que surge no planeta e tem todo esse potencial de renovação que nós conhecemos. A vida de uma espécie biológica, ela é efêmera. Espécies surgiram e desapareceram no planeta durante milhares e milhares de anos. Mas a vida em si permanece atuante, viva, expansiva, crescente no planeta, se manifestando de tantas formas. Porque ela tem a propriedade, ela tem a qualidade e tem também a missão, o destino de permitir que a natureza espiritual se manifeste no mundo material e se expresse e se transforme e cresça e evolua. O elemento espiritual precisou e precisa ainda, esse elemento que hoje está presente no planeta, da vida material para crescer, para se transformar. É isso que nós mais hoje necessitamos, espíritos encarnados, estar integrados à vida de uma forma harmoniosa, de uma forma pacífica, de uma forma em que nós possamos aproveitar as experiências materiais para o crescimento. Nós necessitamos da vida material para isso. E isso vem ao longo de milhares e milhares de anos ocorrendo de processos reencarnatórios que temos tido no planeta. Somos seres viajantes do tempo. Somos seres que estamos aqui temporariamente revestidos da matéria para adquirir qualidades que serão imortais. O mundo material é necessário à evolução do espírito. E quando nós aprendemos a lidar com o mundo material, dando-lhe o valor justo, dando-lhe a importância certa, nós crescemos espiritualmente. Porque não podemos cair nos equívocos que cometemos em tantas vidas passadas, talvez nesta, de supervalorizar a matéria em detrimento da alma, nem menosprezar o que a vida material tem a nos oferecer. O grande equilíbrio, a grande dificuldade que o espírito tem nas suas etapas de evolução, que hoje nós podemos dizer que temos os grandes exemplos aí em toda a humanidade, é entender isso. Como estar no mundo material, como estar vivendo as experiências daqui, sem permitir que o mundo material diga o que nós devemos ser, sem permitir que essas condições materiais nos molde a forma de ser, no sentido de nos conduzir apenas pelos estímulos materiais. E ao mesmo tempo, nós não acharmos que estamos aqui somente como degredados, estamos aqui apenas como seres que vamos estar um dia libertos daqui. Porque o equilíbrio na compreensão da nossa natureza espiritual e material é o que é essencial para aproveitarmos esta oportunidade. Às vezes, quando nós ouvimos os relatos da vida espiritual tão magnífica, com colônias espirituais fantásticas como o nosso lar e tantas outras, com uma organização social tão maravilhosa, tudo funcionando tão bem, as dificuldades superadas facilmente, onde você tem ali um entrosamento, uma harmonia entre os cidadãos dessas cidades espirituais, nós ficamos deslumbrados e atraídos e pensamos como desejaria viver neste lugar. E esquecemos que para estar lá nós precisamos primeiro estar aqui, Primeiro fazer o melhor aqui para depois usufruir de lá. Só que aí nós acabamos muitas vezes caindo naquela ilusão, quando retornamos ao corpo material, de que a vida material é a grande realidade e o lado de lá é a ilusão. Essa é a nossa grande dificuldade, e o que hoje nós temos de conhecimento espiritual trazido pelos espíritos superiores, através de tantas comunicações, é justamente para que possamos compreender que a vida de lá é uma realidade tão ou mais concreta que a vida material. Para que possamos saber que um dia estaremos lá, mas que antes temos uma função, um papel, uma missão, uma tarefa a desenvolver aqui no mundo material. O grande desafio é esse, saber o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. E é o que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não Se Pode Servir a Deus e a Mamon, nos traz de reflexão para que possamos compreender esse papel nosso no mundo. O que efetivamente nós devemos ser? Criaturas absolutamente desapegadas da matéria, pensando apenas em espiritualidade, em vida espiritual? Ou nós temos que viver, ainda que no mundo material, ainda que presas às circunstâncias da vida material, nós ainda assim temos que aprender a nos espiritualizar, mas sem abdicar das necessidades que a vida material nos impõe. Esse capítulo nos traz muitas informações e é sobre ele que nesta manhã nós vamos estar procurando refletir, trazer esse material para que pensemos juntos e possamos encontrar o equilíbrio. Porque é nesse equilíbrio que nós iremos encontrar a nossa grande evolução espiritual. É sabermos equilibrar aquilo que é espiritual e material na vida. Porque acreditem, muitos que partiram do mundo, acreditamos que porque apenas abandonaram as coisas materiais teriam ganhado os céus, encontraram dificuldades, problemas e lutas do lado de lá. Porque não souberam valorizar as condições que a vida material lhes tinha proporcionado. Então, vamos buscar no Evangelho, na boa nova que Jesus trouxe no seu tempo, nós vamos buscar exemplos de situações em que o Mestre nos transmitiu ensinamentos profundos sobre a importância real que as coisas materiais devem ter na vida do homem e até que ponto nós devemos ter este valor. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a transcrição, então, de passagens dos Evangelhos de Mateus, de Lucas, é só de Lucas e Mateus mesmo, essas passagens que Kardec selecionou, e de Marcos também. Nós vamos trabalhar principalmente com duas delas. Nós vamos lembrar da parábola do moço rico e do episódio na casa de Zaqueu. Essas duas parábolas, elas são muito importantes, ou essas duas situações que Jesus viveu, porque elas não são histórias fictícias que Jesus criou, foram histórias reais que ele presenciou. Essas duas passagens, elas nos mostram como Jesus lidou em diferentes momentos com a mesma situação, dando ali seguimento, orientação de maneira diferente para duas pessoas. Havia contradição na postura de Jesus? Não, não havia contradição. Na verdade, quando Jesus se dirigia a alguém e falava alguma coisa e contava ali alguma história, alguma parábola para instruí-lo, era com o objetivo de esclarecer aquela pessoa. Era o objetivo de atender às necessidades daquele espírito que era um ser em evolução. Porque Jesus era dotado de uma qualidade que o espírito humano ainda não possui. É a capacidade de olhar nos olhos de alguém e sondar profundamente a alma desse ser. Era alguém que era capaz de se acercar de outro e saber e poder dizer: hipócrita ou meu filho. Era alguém que era capaz de entender o que se passava no coração humano, porque ele vivia uma realidade de um espírito encarnado que, apesar de encarnado, está parcialmente desprendido da matéria e ainda conserva suas qualidades espirituais. É capaz de sondar ali as necessidades do outro, as emoções, os sentimentos. E é por isso que Jesus age de maneiras, em determinados momentos, que são difíceis hoje para nós compreendermos quando lemos pura e simplesmente a narrativa dos Evangelhos. É difícil entender porque nós temos que lembrar disso. Jesus falou para diferentes pessoas que tinham características diferentes, em contextos diferentes. Por isso que devemos sempre meditar muito nesses ensinamentos, porque à medida que crescemos espiritualmente, à medida que nós vamos ampliando a nossa capacidade de compreensão, nós vamos entendendo ângulos e aspectos dos ensinamentos de Jesus que antes nós não percebíamos. E é aí que nós vamos então tirando grandes ensinamentos e lições para a nossa evolução, para o nosso crescimento interior. O moço rico era alguém muito bem sucedido, ele tinha tudo o que o ser humano deseja. Ele tinha juventude, tinha saúde, tinha riqueza. Ele tinha qualidades que o tornava alguém que se sentia feliz. Ele deveria, nessa época, se sentir talvez assim. Né? Jovem, rico, era alguém que deveria ter todas as portas da sua sociedade abertas para ele. E quando ele pergunta a Jesus, Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Nós temos que pensar, quais seriam as motivações para alguém que de certa forma já sabia o que devia fazer da vida? Por isso que ele vai, quando Jesus diz a ele, respondendo essa primeira pergunta, segue a lei de Deus, não mate, não roube, ame a Deus acima de todas as coisas, respeite o que é do seu próximo, e você tem a vida eterna. Mas ele fala, eu já faço isso tudo desde a minha infância, desde o meu início, eu já faço isso. O que mais eu preciso? É aí que Jesus dá uma resposta para ele que é decisiva para esse espírito. Quando Jesus fala, então você vende tudo, dá aos pobres e me segue. Jesus, ao falar dessa forma para o jovem, ele estava, na verdade, indo a fundo no maior problema que ele tinha. Ele conseguia já seguir os ensinamentos da lei mosaica. Ele conseguia entender aqueles princípios necessários à vivência humana. Ele já entendia isso. Mas ele sentia no coração algo a mais. Ele sentia a necessidade de algo a mais. É por isso que ele pergunta a Jesus. Ele é uma pessoa consciente quando ele pergunta o que ele precisa fazer para a vida eterna, porque ele entendia que apenas seguindo aquelas leis que regulava a relação dele com os outros, que o punha como uma pessoa harmonizada na sua sociedade, ele entendia que aquilo ainda não era suficiente. Porque é isso que todos nós sentimos em algum momento da nossa existência eterna, da nossa existência imortal, vamos dizer, de maneira mais apropriada. Em algum momento, nós sentimos a necessidade de algo mais em termos espirituais. Nós necessitamos de um crescimento maior, porque a gente entende que só aquilo que a gente está vivenciando ainda não nos atende o nosso anseio de evolução, de crescimento, porque nós trazemos isso dentro de nós. Nós trazemos o impulso para crescer, para evoluir. Então, ele faz essa pergunta e Jesus lhe dá a resposta necessária a ele. Vá, vende tudo e me segue. Porque naquele momento Jesus percebe que o grande obstáculo para a evolução daquele ser era o desprendimento dos bens terrenos. Porque em algum momento da nossa existência imortal nós teremos que fazer isso. Nós teremos que nos despojar de tudo que é material e vamos ter que seguir num caminho onde não precisaremos mais das coisas materiais. O nosso processo de renascimento e morte, desencarne, é parte de um processo de aprendizado, de desprendimento dos bens terrenos. Nós, a cada vez que renascemos no mundo e vamos desencarnar para retornar ao mundo espiritual, nós estamos num treino de abdicar do elemento material, e ele é um treinamento compulsório. Nós somos obrigados um dia a deixar o mundo. Mas há circunstâncias da vida em que nós voluntariamente temos que abdicar das coisas materiais. Para aquele espírito tinha chegado esse momento. E é por isso que Jesus lhe põe a proposta, olha, então vende tudo e me segue. Porque esse anseio que você tem de crescimento, de expandir o seu espírito, de abarcar novos horizontes, de perceber outra realidade, você só vai vivenciar isso participando desse processo de renovação da humanidade. Só que ele revelava o quê? Ainda um apego excessivo às coisas materiais. É por isso que ele se entristece, fica de cabeça baixa e vai embora. Jesus completa o ensinamento depois dizendo o quê? É por isso É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós, na nossa ignorância das coisas espirituais, o que nós interpretamos nesses séculos de lá para cá? De que a riqueza seria algo negativo para a evolução do espírito. Que a matéria deveria ser totalmente desprezada para que o espírito crescesse. Para que tivéssemos a salvação das nossas almas. Então, essa foi a grande dificuldade, esse foi um grande erro que o mundo ocidental cometeu em relação à questão da riqueza. Achar que, por Jesus ter feito essa colocação, ele estava condenando os bens materiais. Nós esquecemos a outra circunstância que Jesus lidou com a riqueza e que ele agiu de uma maneira diferente. Ele deu uma recomendação diferente para aquela pessoa. É o episódio em que Jesus, indo a Jericó, como ele já era uma pessoa famosa na época, corria os boatos de que ele era alguém que tinha um grande poder. Jesus não foi o único que tinha essa vida de peregrinação. Existiam vários rabis, vários mestres que iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levando as suas ideias, as suas pregações, o seu conhecimento. E Jesus, ele causava muito alvoroço naquelas pequenas vilas, por quê? Ele trazia ali um resultado que era surpreendente. Afinal, ele curava, ele restaurava, pessoas que estavam em estados muito difíceis, e isso causava, como até hoje causa nas pessoas, um interesse muito grande. Haja vista o que as pessoas fazem quando descobrem que tem um médium de cura que traz resultados realmente. O que que faz? As pessoas se acercam, formam-se multidões ali. Porque essa é uma necessidade que o ser humano tem, né? De encontrar uma solução para aquilo que está ali afligindo, e a saúde é um dos fatores maiores de aflição para nós. E Jesus causava esse interesse, e Zaqueu se sente, como todas as outras pessoas, motivado a conhecer Jesus. Ele, uma pessoa de estatura baixa, não conseguia, no meio da multidão, avistar Jesus. E ele sobe à árvore para ver Jesus. E para ele acontece aquilo que deve ser surpreendente quando você tem interesse em alguém importante, em alguém famoso. Essa pessoa se dirigir a você e falar: Zaqueu, desce da árvore porque eu preciso passar na sua casa esta noite. Imagina a surpresa desse homem que estava ali curioso para ver o mestre, para ver o rabi peregrinador, aquele que ia levando seus ensinamentos, alguém que trazia ali feitos maravilhosos. Imagina que sensação agradável, né? Você esperando alguém tão importante e essa pessoa dizer: olha, eu preciso pousar na sua casa esta noite. E imagina a satisfação dele ao receber o mestre, e foi realmente um momento transformador na vida de Zaqueu. Foi alguém que teve ali uma oportunidade única, como o moço rico teve. Mas o mais interessante, o mais impressionante é porque ele soube aproveitar a oportunidade. E às vezes o que eu penso, quantas oportunidades como espírito eu devo ter tido como Zaqueu, não do encontro pessoal com Jesus, mas do encontro com a sua mensagem, o encontro com as ideias elevadas, transformadoras que ele trouxe, que eu abdiquei em algum momento da minha existência desse encontro. E todos nós passamos por isso. Nós podemos, fazendo uma análise profunda de nós mesmos, descobrir que em muitos episódios da nossa vida nós somos o moço rico e não optamos por ser Zaqueu. É dessa compreensão que talvez nós possamos, a partir dessa encarnação, passar a tomar opções como Zaqueu. E Zaqueu, qual foi a opção que ele teve, que não seria modelo, que não seria guia? É aquilo que ele então disse para Jesus naquele momento. Zaqueu diz a Jesus assim: mestre, isso depois que ele recebe Jesus na casa, ele conversa, porque Jesus não foi só um oportunista que queria se hospedar na casa com os seus discípulos para passar uma noite. Jesus, ao ver Zaqueu, percebeu, assim como ele percebeu no moço rico, ele percebeu o que tinha naquele ser. Ele foi capaz de saber que o homem que subiu à árvore, mais do que uma simples curiosidade, ele também buscava algo. Ele também tinha um anseio dentro dele de renovação. E é por isso que Jesus convida-se para ir na casa de Zaqueu e não de qualquer outra pessoa. E Jesus, então, ao se dirigir à casa de Zaqueu, deve ter ensinado as coisas maravilhosas que você deve ter revelado os céus, explicado questões da vida humana que tanto aflige o homem, deve ter despertado em Zaqueu tudo aquilo que ele já vinha, talvez, ao longo da sua vida, de sabores, de tristezas, despertado aquilo que em Zaqueu, nós poderíamos dizer que foi o grande momento da renovação desse espírito. E Zaqueu, então, vai dizer para Jesus, depois dessa noite, que o Evangelho não registra o que Jesus ensinou, o que ele falou. Mas Jesus vai dizer, Zaqueu vai dizer então para Jesus: Mestre, vou pegar metade dos meus bens e vou repartir com os pobres. Vou dar àqueles para quem eu lesei, eu vou recompensar pelas perdas que eu causei. E Jesus conclui então esse momento dizendo: olha, nesta casa hoje entrou a salvação, porque aquilo que estava perdido foi encontrado. É interessante, o Evangelho não registra que Jesus tenha dito a Zaqueu: olha, você está sendo mesquinho, pega essa outra parte que você quer guardar para você e dá também. Porque Jesus entendia ali que Zaqueu já tinha feito algo muito grande. Zaqueu era um homem rico. Ele era chefe de publicanos, de cobradores de impostos. E ele, assim como os demais publicanos da época, devia ser aquele que tirava uma parte maior do que as leis permitiam dessa função de arrecadar impostos. Né? Ele colhia uma parte maior, é por isso que enriqueceu tanto. Ele então, ao dizer: vou dar metade, e quem eu prejudiquei, ele era consciente que devia ter lesado pessoas, porque ele fala isso: quem eu prejudiquei eu vou recompensar, vou dar o dobro do que eu tirei. Zaqueu, naquele momento, ele tinha conseguido desapegar-se dos bens materiais e era capaz de refletir no prejuízo que ele causou às outras pessoas. E o que ele desejava era reparação. Veja que quando Jesus fala que nesta casa entrou a salvação, ele não está dizendo: ó, nesta casa entrará a salvação. Porque ele sabia das intenções reais de Zaqueu. Ele faria aquilo que ele estava prometendo realmente. Ele cumpriria aquele compromisso que ele tinha com Jesus. E Zaqueu prossegue a sua vida e ele vai se tornando alguém que, com o passar do tempo, vai se despojando cada vez mais das coisas materiais. Mas é interessante que, neste momento da existência dele, Jesus já viu e já entendeu que ele já tinha dado o que ele podia naquele momento. Ele tinha já se arrependido do seu erro, ele já tinha se desapegado dos bens e estava disposto à reparação. Então, essas duas histórias, a do moço rico e a de Zaqueu, elas nos ilustram bem que há diferentes situações para o espírito. Há momentos em que nós seremos desafiados pela evolução, pelas leis espirituais, e que abramos mão realmente das nossas coisas. Que nos entreguemos completamente ao próximo, à vida, que nos doemos, que façamos essa renúncia. Nós temos exemplos admiráveis na história do mundo de pessoas que abdicaram de qualquer interesse material para se doar ao próximo. Foram pessoas que ouviram esse convite de Jesus, de se doar completamente, de se fazer ali pobre, mas rico em amor, em doação, em devotamento. Enquanto que outros, a bem da evolução humana, ainda deverão permanecer administrando os bens materiais. Ainda deverão permanecer como os depositários fiéis da riqueza material do mundo físico. Porque eles também têm um papel a cumprir nessa grande ordem, nessa grande organização que é a evolução dos espíritos ligados a este planeta. E aí é que vem a necessidade, então, de compreendermos as diferentes situações que o espírito encarna no mundo, os diferentes papéis que ele vai desempenhar, para a gente poder saber se situar onde nós nos encontramos. E termos a nossa mente suficientemente lúcida e esclarecida para saber quando nos será pedido a devolução daquilo que na essência não nos pertence, que são as coisas materiais, que são tudo empréstimos divinos que nós recebemos. O corpo, a nossa profissão, a nossa família, os bens materiais que nós possuímos, todos são bens que nos são emprestados. As propriedades reais do Espírito são aquelas que ele pode levar depois que ele desencarna. Esses são os bens reais que nós possuímos. São os tesouros que nós podemos realmente acumular. Porque os outros são todos empréstimos. Em algum momento, a vida nos dirá como Jesus disse ao moço rico: vende tudo e me segue. Ou, como Zaqueu nos dirá, nos esclarecerá, e nós voluntariamente nos disporemos daquilo que nós podemos e manteremos aquilo que ainda necessitamos. Aonde está o equilíbrio para isso? Parece que são histórias tão recuadas, há 2000 anos passadas, ou um pouco menos, um pouco mais, não temos exatidão dessas datas. Parece que são coisas de uma terra tão distante, mas que ainda hoje é um dos grandes desafios do Espírito encarnado. É saber em que momento na vida nós temos que abdicar ou reter. E quando reter, o que fazer com isso? Esse é o nosso ainda grande desafio no mundo material. Nós não cresceremos espiritualmente enquanto nós não soubermos qual é exatamente esse nosso papel no mundo. Porque em muitas ocasiões da vida, nós passamos como um dos seguidores de Mamom, que é uma expressão usada para significar o quê? A riqueza. Se confundiu na Idade Média e tempos depois, achando que Mamom era uma divindade. Era um ser, assim como tantas divindades existiam ali, entre tantos povos, que o povo hebreu conviveu, mas era na realidade uma expressão para significar o quê? Quando o homem pega os bens materiais e o transforma no seu alvo de adoração. Quando o homem pega esses bens e o coloca acima de todos os valores, de todos os princípios, o coloca acima de tudo. Às vezes até a sua própria família, o homem põe em segundo plano, valorizando a sua riqueza. Então, Jesus, num episódio, disse isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamom. E essa passagem também do Evangelho serviu para um grande equívoco, reforçando aquela ideia de que devíamos abdicar da riqueza para ganhar a espiritualidade. Também reforçou esse equívoco que o mundo ocidental cometeu durante tanto tempo, tantos séculos, achando que a riqueza era a causa de perdição. E mesmo fora do pensamento cristão, houve pessoas que entenderam isso. De que a riqueza acumulada por algumas pessoas era a grande causa do mal da sociedade. E que por isso essa sociedade deveria ser absolutamente reformulada e a riqueza extinguida. Cometeram um erro porque esqueceram que a capacidade do homem de acumular riquezas é uma predisposição natural e ela faz parte desse plano divino de saneamento do mundo para que ele possa acolher a humanidade que um dia ele terá. Hoje se fala muito de esgotamento de recursos do planeta, hoje se fala muito da capacidade limite que o planeta teria atingido. Na realidade, nós esgotamos os recursos do planeta porque nós ainda somos grandes servos de Mamom. Porque ainda nós queremos só possuir, ter, reter, e é por isso que o planeta, nesse modelo de consumo que nós temos hoje, ele não comporta mais. Não suporta mais pessoas aqui. Mas por quê? Porque nós somos excessivamente consumistas. Porque nós retemos os recursos de uma maneira, às vezes até desonesta, ignorando necessidades dos outros. Nós esquecemos que, na verdade, hoje o mundo ele ainda teria condições de abrigar mais alguns milhões de espíritos encarnados para viver dignamente. Quando a gente pensa que o desperdício de alimentos na produção mundial é da ordem de quase metade do que se produz é jogado fora, se perde em toda a cadeia produtiva da produção de alimentos, é fácil então entender. O mundo produz alimentos para todos. O mundo produz alimentos para que ninguém passe fora. Hoje, para se manter uma pessoa com a quantidade mínima de alimento que ela precisa para manter-se viva e não ter doenças, é algo em torno de 50 centavos. Não é muito caro manter a alimentação necessária de populações hoje famintas no mundo. Mas pergunto, há esse dinheiro disponível para essas populações? Não há. Não está disponível essas verbas. Por isso que ainda há grandes concentrações de fome na África, na Ásia e em algumas partes das Américas. Porque a nossa grande dificuldade é a gente fazer como Zaqueu. Não seria nem abrirmos mão de tudo. Abrir mão de uma parte do que é nosso. A bem da coletividade, a bem da sociedade. É dar aquilo que nós podemos restituir à vida, que nos enriqueceu, que nos engrandeceu, que nos deu tantas oportunidades. E quando eu falo nós, não vamos pensar que são os ricos, são as pessoas que têm grandes salários, grandes propriedades. Porque se nós formos pensar, questão de riqueza depende de qual o parâmetro que eu estou tomando. Se eu comparar o meu salário de professor de educação básica com a renda de um africano, eu sou rico perante ele. Então eu também tenho uma parte do que eu posso doar e eu posso dispor para ele. Porque hoje a nossa dificuldade no mundo é de entender que nós não estamos aqui para amealhar, reter, para guardar, para criar uma estabilidade falsa que nós pensamos que ela existe e ela não existe. Nós estamos hoje no mundo para produzir o progresso com aquilo que nós temos para nós e para os outros. Essa é a grande finalidade hoje dos bens materiais para o espírito encarnado que deseja evoluir. É de gerar progresso para si e para os outros. Gerando esse progresso, nós estamos crescendo espiritual. Agora, não é para que o outro só tenha bens materiais também, mas é para que ele engrandeça a sua inteligência, para que ele eleve os seus sentimentos. É nisso que nós temos que pensar qual é a finalidade hoje daquilo que nós retemos. O que eu possuo materialmente está me ajudando no meu crescimento espiritual? Porque nós não estamos no mundo a passeio. Nós não estamos no mundo de lazer, nem por recreação. Nós estamos no mundo para crescimento espiritual. Essa é a grande realidade que nós temos aprendido com os ensinamentos dos espíritos superiores. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Então, tudo que nós vivenciarmos, todas as experiências, elas têm que dar reforço para isso. Que cresçamos, que possamos ser cada dia melhores. Melhores na inteligência, melhores no sentimento, melhores na sensibilidade, melhores no senso estético, melhores em todos esses potenciais humanos que nós sabemos que podemos desenvolver. Então, quando eu emprego aquilo que eu possuo para o meu crescimento como ser, como indivíduo, como pessoa, não apenas um hamster. O hamster é um roedor curioso. Ele é um animalzinho que tudo que ele acha, ele vai guardando. E ele põe na toca dele, lá nos ambientes naturais que ele vive, tanta coisa que ele nem usa ao longo da vida. Quem cria hamster em casa também sabe disso. Ele é um bichinho que tudo que ele acha, ele vai guardando, guardando. Só que ele é instinto. Ele é um ser que está nas fases iniciais da evolução. Ele ainda pode guardar aquela semente de girassol que ele nunca vai comer na toca dele, e isso não é compromisso espiritual nenhum. Agora, se eu guardo o casaco, que eu nunca mais vou usar, passa a estação, volta a outra estação, eu nunca uso. Para mim, isso já significa um atraso espiritual muito grande. Para o meu espírito, isso significa ainda apego à matéria. Eu não estou sendo capaz de perceber que há coisas que são transitórias. A posse das coisas são transitórias. A vida nos mostra isso. Para o hamster acumular sementes no seu ninho é problema. Para nós é, porque isso é indicador do atraso espiritual que nós estamos. Isso está nos prendendo à terra, está nos prendendo cada vez mais à sensibilidade. Quando nós nos despojamos daquilo que já não necessitamos mais, ou que transformemos aquilo em algo que nos ajude a crescer espiritualmente. Vendamos e vamos aplicar aquele dinheiro no nosso aperfeiçoamento, então. Porque existe uma coisa no desenvolvimento intelectual que é a de nos preparar para um dia despertar para as realidades do espírito. Tem pessoas que subestimam, às vezes, o desenvolvimento da inteligência. Mas, à medida que vamos aprimorando a nossa capacidade de entender, de compreender, de descobrir, em algum momento isso tudo é somado, isso tudo trabalha de uma forma na nossa mente que nos desperta para a realidade espiritual. Então, se nós hoje estamos buscando crescimento em qualquer área do nosso desenvolvimento pessoal, isso é positivo. Mas se já somos despertos pela espiritualidade, pela necessidade da vivência, da caridade, nós devemos também praticá-la. Devemos exercitar esse desapego das coisas materiais. Porque senão, nós estaremos nessa condição que Jesus falou. Nós não estaremos agradando a Deus, estaremos agradando a mamon. Estaremos servindo as coisas materiais do mundo. Quando eu vivo em função delas, quando a minha vida é regida só pelo interesse que eu tenho por elas, eu estou servindo a mamon. Tem muita gente que passou a vida na pobreza e ao desencarnar pensa, puxa, pelo menos nisso eu não errei, eu não servi a riqueza. Mas na verdade serviu sim. Foram aquelas pessoas que passaram a vida inteira achando que só poderiam ser felizes se fossem muito ricas. Foram as pessoas que só acharam a vida inteira, pensaram a vida inteira, que elas só teriam felicidade se elas pudessem desfrutar de situações materiais favoráveis. Foram as pessoas que passaram a vida inteira achando que mais valia perante a sociedade as pessoas que tinham muitas posses do que um trabalhador digno, um trabalhador íntegro. Quando nós pensamos assim, embora não tendo riqueza, nós ainda assim estamos servindo a mamãe. Quando eu penso que a vida, o valor dela está nos bens materiais e que são eles que merecem ser lutados, buscados, almejados, eu estou servindo a mamon mesmo sem ter essa riqueza. E é isso que devemos refletir então. O quanto hoje eu sou alguém que estou realmente preocupado em me espiritualizar, porque o servir a Deus é no sentido de crescimento interior, é de evolução espiritual, porque Deus não precisa de servos. Ele é onipotente, ele tem tudo já. Ele não precisa de absolutamente nada de nós. Nós necessitamos dele. Então, o servir a Deus é no sentido espiritual, é no sentido mais profundo, é de nós nos devotarmos a essa vida maravilhosa, grandiosa, que ele permitiu que uma parte dela muito pequena se manifestasse nesse mundo. Por isso que nós temos que pegar tudo o que nós temos, ainda que seja muito pouco, e devotar à vida. Fazendo como o moço rico, dando tudo, ou dando só metade, como Zaqueu. Isso é cada um que decide. É cada um que escolhe. É cada um que fala sim ou não para cada uma dessas situações. Mas o mais importante é que a gente pegue tudo o que nós temos na vida, todas as situações favoráveis que nós temos, a nossa profissão, os nossos bens materiais, as nossas relações, e usemos isso para crescimento espiritual nosso e das outras pessoas. Que a gente possa favorecer no mundo a melhoria da vida das pessoas. E às vezes a gente fica pensando, ah, eu tenho que criar uma obra de assistência social que vai tirar não sei quem da rua. Talvez seja a nossa missão. Talvez seja o nosso compromisso. Não temos como saber. Mas tem coisas que às vezes elas são tão singelas, tão simples. E a gente tem nesse mesmo capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, nós temos uma coisa muito interessante, né? Um desses Espíritos que deram as instruções, ele fala assim, olha, mas, tá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida, informe-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Olha, essa passagem, gente, ela é tão profunda e ela nos dá um roteiro para a gente entender como é esse processo de doação. A gente tem que pensar que, às vezes, as pessoas precisam, até além das coisas materiais, elas são de afeição. Elas precisam de carinho, de devotamento, de amor, de simpatia, de companheirismo. E quem vai se dizer tão pobre que não pode dar afeição ao outro? Quem vai se dizer tão desprovido de bens materiais que não pode ser companheiro, ser amigo, ser leal? Então, motivos para se doar nós temos muitos. A gente poderia até dizer, mas eu fui tão ferido pela vida, tão magoado, mais ainda então, porque você sabe o quanto é você passar por momentos difíceis e não ter amigos. não ter apoio, não ter incentivo, não ter encorajamento. Então, mais ainda, quem sofreu muito tem motivos para se devotar, para se dedicar ao próximo. É no amor que nós teremos a libertação das nossas lutas, das nossas dificuldades, é nesse sentimento de doação, que ele vai começar, não da forma plena como Jesus demonstrou e como outros luminares da humanidade demonstraram. Vai ser por um devotamento extremado, mas ele vai começar pelos atos simples, pelos atos comuns da vida. É assim que nós estaremos fazendo a partilha daquilo que nós já temos como Zaqueu. Nós vamos nos doando ao longo desse caminho. É isso que vai permitir a libertação do sofrimento. É isso que vai nos ser capaz de apagar a multidão de erros do passado. Porque a gente, às vezes, quando começa a aprender as questões relacionadas à reencarnação, a gente pensa que tudo é matematicamente contabilizado e a gente vai ter que pagar com sofrimento cada dor, cada sofrimento que a gente causou ao longo da vida. Mas a gente tem uma forma de quitar antecipadamente isso, uma forma que Jesus nos deu, uma equação de abatimento dessas dívidas que nós temos, que é o amor que cobre a multidão de erros, é o amor que cobre todos os erros que nós praticamos no passado. Por isso que os Espíritos insistem tanto que nos devotemos, que vivenciamos a caridade, que não é só bens materiais como a gente viu aqui, ela envolve todas as situações cotidianas, essa predisposição, a doação que nós temos que ter constantemente. Então, nós temos condições hoje de nos libertar talvez de grandes dores, de grandes lutas, se nos devotarmos amorosamente à vida e a tudo que se manifesta aqui na vida. Normalmente a gente pensa no amor apenas ao homem, à humanidade, mas nós temos que amar todos os seres. Às vezes nós temos afinidades com determinadas causas, então nós temos que nos dedicar a essas causas. Se eu me compadeço pela criança abandonada, eu tenho que me dedicar a ela. Se é o idoso desamparado que me inspira mais piedade, eu tenho que me dedicar a essa causa. Se são os animais desamparados que precisam da minha proteção, a essa causa eu tenho que me dedicar. Se eu desejo melhorar a cultura, aprimorar a cultura da humanidade, a essa causa eu tenho que me dedicar, oferecendo o melhor de mim, o meu tempo, o meu conhecimento e até as minhas forças, para que essas obras se engrandeçam, para que isso comece a fazer efeito na humanidade e melhore as condições de vida. Muitas pessoas fazem isso e nós nem temos conhecimento. Muitas pessoas patrocinam inúmeras situações que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E às vezes a gente pensa que é só aquele que detém muito é que pode fazer isso. Na realidade, a grande importância, o grande valor não está na extensão, mas o quanto nós nos doamos para aquilo, ainda que pequeno. É o que a parábola do óbolo da viúva nos sugere. Ela não deu aquilo que ela tinha em abundância, aquilo que sobrava na bolsa dela. Ela deu aquilo que lhe fazia falta. Era a renúncia que ela estava praticando. E esse é o caminho da libertação da influência da vida material sobre o espírito. É o despojamento. É irmos gradativamente ao longo da vida nos desapegando. Desapegando das coisas materiais, mas não como aquele que se afasta de algo perigoso, mas daquele que vai doando com sabedoria ao longo da vida. Que Jesus nos inspire essas ideias, que Ele possa, através dos seus espíritos mensageiros no mundo todo, e que nós temos um especial que nos acompanha, que é o nosso Espírito Protetor, que Ele possa permitir que essas ideias frutifiquem em nós, que elas deem resultados, e aquilo que tenha ficado defasado nesta manhã, eles possam, através da inspiração, nos orientar, nos ajudar a entender. Muito obrigado a todos.